and straighten your crooked way. A vocês todos e mais uma vez cá estamos na Rádio Arcancel 96.2 e esta hora estão com a pausa musical com a Silvia das 18 até às 20 horas. Até já para a música e à disposição. Estamos nós mais uma vez de volta. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tenham passado uma boa semana. Digo uma boa semana porque amanhã já é sexta e já cheira ao fim de semana. E vamos começar assim um bocadinho devagarinho com uma música mais leve. Raquel Tavares, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar, debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história para contar, de um mundo tão distante, debaixo dos caracóis. Nas ruas por onde anda, na casa onde mora, você olha tudo e nada, e faz ficar.

Quando dá pra se afogar no mar da vida, vem alguém, vem alguém, e se torna ilha. Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais, vai acabar sempre por doer mais. Tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Mexer um bocadinho, anda lá, toca lá mexer um pouco e vamos ouvir Cris Ribeiro, Maria Maria. penso sul tuo, il tuo corpo già mi fa soffrire. Quando vejo esse boom, boom, boom, boom, io só quero bam, bam, bam, bam. Quando vejo esse boom, boom, boom, boom, io só quero bam, bam, bam, bam. Vou te beijar na boca, tu vais ficar no colo. Convencido, quando a festa começa, domino. Então cresce.

Quando ela passa, arrasando as promessas, saudades com ela. Olha o sedutor, a mina chingona é bruta da boa. Fechei a canela e brilho nos olhos pra me feitiçar. Rainha macumba da ilha calumba que me faz dançar. Calu, calu, calumba, calu, calu, calumba. Dança da Calumba. Então, como é que vai isso por aí? Estão a gostar da música? Digam qualquer coisa. Vamos continuar com um coisinho um bocadinho mais lento. Daniel Santa Cruz, o lento. Solo cuerpo, bailando lento. passar contigo. A batida louca, cantando provoca e aumenta o calor. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, ai, ai. A vontade que a morena mudar. Oi, oi, oi, oi, oi, ai, ai. Morena como tu já não há. Que mexe comigo, é o funaná que nos faz vibrar. Em discoteca ou num bailarico, quando este som toca, é de arrebentar. Vamos dançar bem apertadinho, a fivela com a fivela a roçar. Sentir o tal e o miudinho, a ficar grandinho, é de arrepiar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, ai, ai. A vontade que a morena. Coladinho a mim, aperta mais e mais que eu gosto mesmo assim. Aperta bem e dança coladinho a mim. Aperta mais e mais que eu gosto mesmo assim. Vem cá, morena, morena, vem cá, vem dó de mim. Eu me sinto só. Vem cá, morena, morena, vem cá, vem dó de mim. Eu me sinto só. Vem cá. Continuar com Baila Morena Lucenzo. Yeah.

você amava. Quero que saibas que não te disse nada. Pede-me a paz do teu mundo, louco, livre, assim sonho. E um pouco mais. Solta-te a voz lá do fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Se fosse um dia teu olhar e tu as minhas mãos também. Se fosse um dia respira e tu fume de ninguém. Se eu fosse um dia teu olhar e tu as minhas mãos também. Se fosse um dia respira e tu fume de ninguém. Perder nesses recantos onde deste sem dor. Esqueci o céu e o lado meu a me perdei. Sim! A me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. sua malícia. Ah, é uma delícia, sua malícia, é uma delícia. Ah, é uma delícia. Ah, sua malícia. Ah, é uma delícia, sua malícia, é uma delícia. Vimos de ouvir Marcos com Delícia. E vocês, está tudo bem por aí? Não se esqueçam que estão à escuta da Rádio Arconciano 96.2, companhia da Sílvia, com a pausa musical. E vamos continuar com Flávia Coelho. Passou, passou. Acendi uma vela do bem para esquecer, como me ensinou. Psicologia pra suportar, isso me ajudou a reparar o brinquedo que você quebrou. Ando de cabeça erguida, reconheço que acabou. Já saí do lugar, vem me procurar. O que passou, passou. Nosso vaso foi quebrado. Reconheço que acabou. Já saí do lugar. Que você quebrou, ando de cabeça erguida, reconheço, acabou. Coelho, passou, passou. E vamos continuar com outro tema que saiu há pouco tempo da Nena, do meu ao teu correio. A vida vai correndo, decidiu-se assim. As mãos envelhecendo, um sinal em mim que já parece certo para deixá-lo ir. queria que soubesse que passou em vão. Outono, inverno, primavera ou verão. E ontem foi esse ontem quase que pareceu. Eu sei que nesse dia aquilo que havia morreu. Não tinha salvação. A porta cá de casa em alto ecoava e leu todo o meu coração. Trago hoje o dia que me disse alguém: se é para sofrer, deixa escrever e sem te ler tudo o que foi sentir-se uma vez. Perdida de amor no lugar que me via, esquecida pelas cores de uma tela antiga. Se é para ocultar, eu venho relembrar. Eu sei que nesse dia. Fica a noite, vai ser nesse. Baby, love. Ainda bem que tenho mente limpia, noite só para nós. Vem ficar permanente na mente e nesses meus lençóis. Uma dor tem que ter direito, essa verdade que tenho não se vai só numa. E tens que guardar só mais uma na areia que saboreia toda a chuva. O brain no body, o feeling, tudo parte do mesmo. Eu vou estar lá dentro, tipo faço parte do spirit. Parte do espírito. Ela disse está calor, então mando gelo para esse party, yeah. Ela gema, ela grita, ela é nari, yeah. Eu não estanque, é no caso, depois fumo um drive. Deixa a vontade se volante, baby. Se não me será tu é que sabes. Não importa onde é que vou, que importa é que esse sexo vou errar. Rádio, disseste que era right. Ok, hoje a gente faz um vibe. A noite vai ser nesse. Deixa a vontade ser volante, baby. Tu é que sabes. Cidade, tu é que sabes. Não importa onde é que vou. O que importa é que é sexo. Vou ride, I'll ride. Eu disseste que era right all day. Chateado, porque pensas mal de mim. Fui mal interpretado. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim. Eu sou o teu amigo, mas tu és má para mim. Minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Tu és louca da cabeça. Fosse sincera, porque eu já estou a ser. Não te vais arrepender. É o melhor para ti, é o melhor para mim. Já não quero viver contigo, pois tu és má para mim. Já não sou o teu amigo, pois tu és má para mim. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Hoje estou chateado. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. só para vocês esquecerem um bocadinho com este frio, temos de ouvir o tema Corpo da Sirena com o grupo Papillon e vamos continuar com La Fama, Rosalía. Vamos lá aquecer mais um bocadinho. O que passou? A ti te lo cuento. Não creas que não dolió. O que me lo inventó. Así es que se dio. Já estou aí e sem pensar A mala estava pronta, ouvi o teu chamar. Promete que se complicar, agendas não sumam para quando o verão chegar.

deixa-me desenhar. Com isso de lançar, eu fico sem falar. Se és um sonho, eu nunca mais quero acordar. Assim estamos de desejo, com um bocado no teu beijo. Não será tudo nada. Chega perto de mim e deixa-me ser. Deixa-me fazer tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres. Entrega-te a mim e serei para ti. Tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres. É só tu e eu. É só tu e eu. Teus lábios violeta, as voltas do teu corpo deixam-me a mente inquieta. Chega a ser proibido o que os meus sentidos juntos em ter segredo para eu vencer contigo. Assim as tuas te desejo, com fogo carne no teu beijo, o teu corpo é tudo o que vejo. Os homens dizem mil palavras, outros não sabem de nada. Esta noite será tudo nada. Chega perto de mim e deixa-me ser. Deixa-me fazer tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres. Entrega-te a mim e serei para ti. Tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres. Blá, blá, blá. Quando eu digo que te quero, eu quero mesmo. Por ti nem um perigo eu tenho. Não sou de fogo, mas às vezes eu tenho. Eu quero que gera a tua boca como se fosse mel. Tocar os teus cabelos e sentir tua pele. Essa tua pele, tua pele. Deixas-me confuso, eu rei na pele. Miquel Carreira, penso que tu quiseres e vamos continuar a mexer. Mexer a fundo com Farruko Peppas. E vocês, como é que está tudo aí por aí? Está tudo bem? Estão à mesa, bom apetite. Bom apetite para vocês. Estão à escuta da Rádio Arcancel na 96.2 com a Silvia na pausa musical. Disfruta o momento que o tempo se acaba e para trás não verá. Bebendo, fumando e jodendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, cielo, de arroz en pan. Crema y agua para la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Beba y agua.

Jenny, me gusta tu cuerpo, baila conmigo. Ay, ay, aussi douce qu'une mélodie. Plus de vois, plus mon cœur fait des siennes. Boom, bam, bang, dis-moi ce que tu ressens. Boom, bam, bang, oh. Uno, dos, tres. Rosalina, croyez-moi, c'est pour la vida. Je terminerai ma vie dans tes bras. Je t'emmènerai danser sur la luna. Oh, mi Rosalina, plus de vois, plus peur de me.

atravessar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão de na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. És o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito, chegamos ao fim de mais uma emissão da Pausa Musical com a Silvia na Rádio Arconcel no 96.2. Espero que tenham gostado de estar em minha companhia, escutar música e que esteja tudo bem aí desse lado com vocês. Só me resta dizer-vos até para a semana. Passem uma boa noite. Passem um bom momento com a Rádio Arconcel. É claro, amanhã os programas continuam. Um grande beijoca e um grande abraço para vocês todos e até para a semana. Certo.